Sou tipo uma rosa vermelha, linda, mas cheia de espinhos. Perfeita pra se ver de longe, mas machuco quem chega juntinho. É que eu não superei ainda tudo que fizeram com meu coração. Uma porrada atrás da outra, só decepção. Eu sei que eu posso errar, mandando embora quem me ama por causa de quem só quis me machucar. Por causa de outro pagar, eu não acredito em mais nada. Encalhada não, traumatizada. Por causa de outro pagar, eu não acredito em mais nada. Encalhada não, traumatizada. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Superei ainda tudo que fizeram com meu coração. Uma porrada atrás da outra, só decepção. Eu sei que eu posso errar, mandando embora quem me ama por causa de quem só quis me machucar.